ao Mini Gameiros, o maior clubinho com as menores discussões sobre os videogames deste lado do plano da existência. E o Mini Gameiros, que é esse podcast de jogabilidade onde a gente fala só as coisas mais importantes dos videogames, só as maiores discussões, só as mais vitais, as necessárias pra sua existência. Você tá na sua casa, você tá de boa, você... Caralho, eu queria saber qual é o melhor mascote dos videogames, por exemplo. Não é verdade? Eu nem consegui dormir essa noite. E eu sou o seu apresentador, Eduardo Sushi, e hoje estou acompanhado de... André Campos, que não é um mascote, mas poderia ser. É Rafael Kina, que o meu sonho é girar e quebrar caixa. Tengu, que também não sou mascote, porém sou meio peludo. Eita! E esse é mais um dos podcasts especiais do Jogabilidade, pra quem apoia a gente na nossa campanha do Orelo, no orelo.cc/jogabilidade. Caso você esteja ouvindo isso aqui de formas indevidas, digamos assim, sinta-se convidado, convidada, a ir lá apoiar a gente no orelo.cc/jogabilidade pra ter acesso ao nosso grupo do Discord, as coisas do Orelo, esses podcasts extras sem ter que alguém te passar e coisas do tipo. E como já dito anteriormente, o que nós iremos discutir e conversar aqui hoje é os melhores mascotes dos videogames, que já foi algo muito forte pros videogames. Ah, nos anos 90 era vital que você tivesse um mascote. Não, era videogames anos 90, né? Mascote. Já vinha no plano, né? Você vai lançar um jogo, vai lançar uma marca, vai lançar um console, já entra no plano, assim, como que a gente transforma isso aqui num mascote? Qual que vai ser o nosso mascote, né? Como que a gente vai vender isso daqui? Exatamente. E de fato, Sushi, a gente vai fazer um passeio aqui pela história dos mascotes, né, pra dar uma contextualizada em como que eles surgiram, né, e até assim, o que que dá pra ser considerado um mascote, porque de certa forma, depois de um tempo, né, ficou muito assim, ah, é um personagem de um jogo famoso que se destaca, ele é um mascote? Não necessariamente, né. Eu queria começar com isso, qual é a definição de mascote? Porque o mascote obviamente precede os videogames. De fato. Sim. A gente tem mascote aí das Olimpíadas, tem mascote de time, tem mascote de loja, no Japão tem mascote de cidade, né, e coisas do tipo, então é um conceito que tá aí. Que, por exemplo, Mario. Mario dizem que é uma... Eu sou contra chamar Mario de mascote, por exemplo. Então, eu tava conversando com a Thalissa antes da gravação e ela falou que acha errado também chamar Mario de mascote. Não, Mario é um mascote, gente. Ele é humano demais. Não, mas, gente, o baianinho das Casas Bahia é um mascote das Casas Bahia. Errado. Porque é humano, o mascote demais. Pode ser uma pessoa também. Eu acho errado. Pela definição, ó, do dicionário aqui, Oxford, é uma pessoa, animal ou coisa que se considera como capaz de proporcionar sorte ou felicidade. Segundo a definição, pessoa ou animal de estimação. E aí já fica meio estranho ter uma pessoa de estimação. Não, é pessoa ou animal de estimação. André, não pessoa ou animal, entendeu? Ah, o português é uma língua muito difícil de entender. Mas ó, a Wiki, por exemplo, diz, mascote é um animal, pessoa ou objeto animado que é escolhido como representante visual ou identificador de uma marca, empresa ou evento. É o avatar. É, eu acho que acima de tudo tem que ser uma criatura, né? Um personagem. E aí eu acho que dá pra estender aí a definição pra humano ou humanos estilizados, animais antropomórficos, o que seja. Pra mim, realmente, eu sou de boa com essa definição. Mas, acima de tudo, que ele represente aquela marca ou aquele... evento. Aquela coisa, aquele produto, aquele console, aquele jogo, não sei. Uhum. Tipo, que seja usado, assim, quase como um ícone, né? Uma coisa que você olha para aquilo e você reconhece quase como uma marca, né? Você bate o olho naquele personagem e te remete... Ele é um signo. Uma espécie de signo pra marca e pra o que ele tá representando, sim, eu diria. Eu acho que, pra mim, o principal problema disso é que aí eu vou ser obrigado a admitir que o Master Chief é um mascote. E ele é? E parece errado. O Master Chief é... Não sou errado, assim, no fundo da sua mente, falar... Sou errado no o momento de decidir que ele é um mascote. Esse é o ponto do erro, entendeu? Entendi. A pessoa que foi lá e falou, qual vai ser o nosso mascote? Vai ser o Master Chief. Uhum. Esse é o ponto do erro. Mas infelizmente, isso foi feito. Entendi. Você sabe quem é um mascote? Quem? Massacote? Ronald McDonald's é um mascote. É verdade. Mas ele não é humano, ele é uma criatura. É um palhaço. Não é. La criatura. A Lu do Magalu. É um mascote. Infelizmente, sim. E ela é o mais humano de todos. Mais que o Master Chief. Mas olha só, então, mascotes em videogames, né? Eu acho que eles têm o seu auge, com certeza, ali nos anos 90, né? E a gente vai falar, né, obviamente, ali por conta do Mario e do Sonic. Mas, até retroativamente, você vê tentativas de fazer isso desde muito antes, né? E aí, por isso eu falo retroativamente, mas se você pega pra hoje em dia, né? O alienzinho do Space Invaders, ele é, de certa forma, uma espécie de mascote da Namco, né? assim, um bem antigo, né? E que na época não foi feito com esse pensamento e na época não foi utilizado dessa forma, mas que, de certa forma, é um ícone que representa a empresa, que representa aquela época, né? Que transmite esse tipo de ideia. Daria pra colocar ele aí como um dos primeiros mascotes, talvez o primeiro mascote, né? É. Você não diria que o Pac-Man, na verdade, seria o primeiro mascote? Eu acho que com a intenção, talvez sim. Se a intenção for importante nesse processo, talvez o Pac-Man seja o primeiro, sim. É, porque o Pac-Man, ele já foi feito com essa ideia, né? Tanto que o Miss Pac-Man, que foi o segundo jogo com o nome Pac-Man, ele já foi pensado completamente nisso. Sim, né? Ele vem, né, com aquela antropomorfização de skinho, né, na tela, né, pra um personagem, né, com expressão, né, e carismático, e que tinha quadrinho, e que, né, tinha ilustrações, e que se tornou um elemento da cultura pop. E assim, e eu acho que um mascote, ele é um ser em específico, não é? Como assim? Porque, por exemplo, o alien do Space Invaders não é um ser em específico. Não sei se precisa, não, necessariamente. Não, é um personagem. É, se faz sentido pra esse personagem ser muito, o Astrobot, por exemplo, tem 1 bilhão. Não, é um só. Não, o principal é um só. Então, tem o Astrobot herói que você joga, mas todos eles têm a iconografia. Mas tá certo, porque, por exemplo, Minions são mascotes. É verdade. E eles são vários. Mas eu tava vendo que interessante, a palavra mascote vem do francês, mascote, que significa luck charm, significa... Amuleto de sorte? Amuleto da sorte. Significa amuleto da sorte. Olha, e realmente, só. Era alguma coisa que trazia sorte pra sua casa, assim. E massacote, o que que significa? Massacote é o mascote brasileiro. Isso. Quando ele foi usado pra inglês, era pra realmente entidades, logos que representassem alguma organização. E foi usado inicialmente pra esportes mesmo, como animais, né? Que, sim. É o animal desse time, o animal daquele time. Esse aí é o Edmundo, né? O animal. Exato. O animal. O mascote do Palmeiras, então, era o Edmundo. Oh, mas que curioso, porque o mascote, né? Antes disso daí, era tipo uma trança de cabelo, sabe? Alguma coisa bem, tipo, um amuleto da sorte qualquer, era um mascote. Um conceito, né, já valia. Um pé de coelho. Um pé de coelho. Mas olha só, falando do Pac-Man, uma coisa que costuma acontecer com o mascote quando ele é bem sucedido é isso, né? Ele vai pra além do jogo, né? No caso aqui onde a gente tá falando especificamente de jogo, mas ele vai além daquela mídia inicial dele, né? Ele vai, talvez, ter, sei lá, um filme, um quadrinho, um desenho, uma música, né? E o Pac-Man, ele teve meio que tudo isso, né? Tipo, teve anime, teve música sobre Pac-Man, teve, né, quadrinho e tudo mais. Então ele realmente, eu acho que ele é o mascote prototípico aí dos videogames. Uhum. E o Pac-Man surgiu numa época que o console dominante era o Atari, certo? É, console sim, mas... Console doméstico. Sim, sim. E até teve Pac-Man pro Atari. Uhum. Mas o Atari em si, você tá botando na pauta, meio que não teve. A empresa Atari, ela nunca teve um mascote? Especialmente nessa época, ainda não era uma consideração que se levava muito, né? Eles mais pro final, lá pro meio dos anos 80, eles até consideraram trazer aquele ursinho Bentley, que era do... Enchanted Castle, eu acho, o jogo. Eles chegaram a usar ele, assim, em comerciais, em alguma coisa aqui e ali, mas nunca, acho que teve o Crash muito perto e depois, desde então, né, no, sei lá, no Jaguar, você poderia dizer que, o mascote do Atari Jaguar era o... O Jaguar. É, o animal. Sei lá, o Alien e o Predador, não sei. Caralho. Alguma coisa assim. Nossa senhora. Mas eles mesmo não tiveram um mascote próprio, né? Mas a Activision, o Pitfall Harry meio que era o mascote deles na época, né, no comecinho da Activision. Talvez. Talvez ele tenha sido usado um pouco. Mas eu não sei se naquela época ele chegou a ter esse uso. Acho que talvez um pouco depois eles talvez tentaram... não na criação dele, mas eu lembro de jogos da época, o logo da Activision ter a presença dele, coisas do tipo. É que aqui ele tinha, na verdade, o arco-íris, né? Que, sim, que sim. Vinha com o Pitfall, mas que passou a ser usado em várias artes da Activision. Da Activision e tudo mais. De quem era o Dig Dug? Acho que é Namco, né? É Namco. É porque eu lembro de muita... Uns bichinhos de pelúcia do Dig Dug. Só que eu acho que ele nunca foi um mascote, né? Mas... mais ou menos. É que a Namco tem muito mascote. É, né? Que a Namco já tinha muitas outras coisas, né? Sim. Mas a empresa que começa mesmo com mascotes, né? Videogames, e que tá aí até hoje, é realmente a Nintendo, né? E aí você pode dizer, talvez, desde o Donkey Kong, né? De certa forma, um animal animal de estimação da empresa aí, né? É o Mario. É, mas sem dúvida com o Mario, né? O Mario que foi o mascote definitivo dos videogames desde aquela época, né? O quanto que ele foi usado como ícone da Nintendo, como que ele extrapolou os videogames, né? E se tornou parte da cultura pop. Ele é videogames, né? O Mario é o símbolo dos videogames. Símbolo dos videogames até hoje, né? Uhum. De certa forma, nunca parou de crescer, né? O Mario é um caso muito único nesse sentido, que mesmo, pô, se eu for colocar aí o Sonic, né? O Sonic é uma carreira de constantes altos e baixos, né? Exato. Uhum. Hoje em dia o Sonic tá muito em alta. É. E sabe o que é muito louco? Criança de hoje em dia gosta do Mario. Exato. Que é só um cara bigodudo. Isso é muito doido, né? Ué, se a gente gostava dele, ele só era um cara bigodudo? É que na nossa época era o que a gente tinha, né? É o poder do marketing, né? É o poder de saber como vender um conceito, vender uma ideia, assim. A gente vai ver isso se repetindo em alguns outros casos que a gente vai ver aqui. Mas a Nintendo em si, né, ela nunca abandonou o Mario como seu mascote principal desde o Nintendinho mesmo, mas ela tem outros personagens bastante icônicos, né, que são usados também como mascote dependendo da situação, né, tipo Pikachu é muito forte, né? Exato. Eu acho que o Pikachu, como tem uma pequena separação entre Pokémon e Nintendo, acho que Pikachu... Ele é o mascote da Pokémon Company, tranquilo. É, exatamente. Ah, não. Sim, isso, Pikachu é o mascote dos Pokémons, assim. É isso, sem dúvida. E eu diria que em algum momento aí foi até mais forte que Mario, sabe? É, dependendo da época, sim, sem dúvida. Até porque, enquanto franquia multimediática, Pokémon é maior do que Mario, do que Nintendo. É, não sei hoje em dia, mas já teve época que Pokémon era a maior franquia midiática. É. Talvez seja ainda. De tudo. É. E se você for ver, pô, na época do Nintendo Wii, né, que a Nintendo tentou dar um rebrand, né, que ela tirou o logo vermelho, era o logo cinza, e ela tentou fazer uma coisa menos pra criança, menos videogame, mais família, entretenimento familiar, ela tentou emplacar mais o Mii também como mascote nessa época, né? Verdade. Uma coisa mais geral, assim. Que nunca me desceu. Nunca me desceu também, é. Ó, eu tô vendo uma matéria desse ano aqui, sobre as maiores franquias, uma matéria de 27 de abril, e em primeiro lugar, olha, inclusive metade das franquias veio do Japão. Olha, em primeiro lugar, com a maior franquia do mundo, Pokémon. É. Em segundo lugar, Hello Kitty. E depois, caramba, o Ursinho Pooh. Uau. Imagina se Pokémon tivesse dinheiro pra fazer jogo bom, né? Não tem, é muito difícil. O revenue, como é que fala? Não sei falar. Receita. A receita estimada de Pokémon é de 147 bilhões de dólares. É que aí falta dinheiro pra fazer jogo, né? Fica muito difícil. Falta. É que depois que os acionistas pegam, não sobra muito mesmo. Não, mas olha que loucura, porque desse daí, 100 bilhões é de merchandising. De videogames, 27 bilhões. E de trading card, 12 bilhões. Acho muito interessante do trading card do Pokémon ser tão grande assim. Mas aí, a SEGA também, vendo isso, né, vendo esse movimento acontecendo, ela se mobilizou pra tentar correr ali do lado, né, tentar alçar seu próprio voo. Nossa, você viu o que o André fez, hein? Correr do lado. É, olha só, potinhas coloridas. Mas, ó, a SEGA, ela tentou mais de uma vez. Não, múltiplas vezes, sim. Não, inclusive, a SEGA, né, é interessante se eu for olhar a história dela, que desde a época do SG-1000, ela já tentava emplacar os personagens, que isso, na verdade, é algo muito do Japão, né? Tipo, você vai ter um manual, né, do seu produto, você vai ter geralmente um personagenzinho, assim, que vai estar te explicando as coisas, né, e tal. Ou a instrução, né, pra ficar amigável, né? Aí eles tinham lá o Doutor Cego, Doutor Games deles, né? Doutor Games! E depois Games. Um Professor Asobin, que era um pinguinzinho, assim, que... É um coelho, André. É um coelho? É. É. E sempre aparecia nos manuais de coisas da SEGA nessa época, mas que não faziam parte dos jogos em si. Dá pra citar também a navezinha Opa Opa do Fantasy Zone também, como um mascote bem, bem do começo da SEGA, né? Que era usado também como parte de iconografia e tudo mais. Mas acho que o primeiro mascote criado com essa intenção, né? E já tentando buscar e alçar esses voos que o Mario tava alçando, foi justamente o Alex Kidd, né? Que vendo o sucesso do Super Mario Bros. De 85 no Japão, a SEGA lança também esse personagem que tenta se tornar o garoto propaganda, né? Se tornar esse mascote representante da empresa. O que é muito louco o efeito mascote, né? Porque os jogos nem são bons, mas as pessoas ainda lembram dele. É verdade. O Miracle World é bom, sempre defenderei, foi um dos primeiros jogos da minha vida. E eu amo Alex Kidd, ok? Mas eu não entendo qual é que é do Alex Kidd. Ele é só uma criança com orelha muito grande, é isso? Mas até aí, o Mario é só um cara com um bigode, e aí? Mas eu não sei, o Mario, ele tem mais características físicas marcantes do que o Alex Kidd. Será? Não, não tem. O Alex Kidd, ele veste um macacão, ele tem a mão grande, ele joga o Joaquim Pô e ele come o onigiri. É mais característico do Mario. Mas aí, característica física, eu tô falando. Eu acho que ele tem o mesmo tanto de característica que o Mario, vai? Não sei. Ele é orelhudinho também. Ele é orelhudo, então um cabelinho lambido. Ele é cabeçudo e orelhudo, só. É. A impressão que me dá, eu posso ter errado. Ele não era pra ser tipo um macaco, tipo um Goku? Ele tem um quê de símio, tem, assim. Tem. Porque na minha cabeça era tipo uma adaptação mais agora, infantil da lenda do Goku, agora assim, agora que sabe? Você falou, me veio essa informação na cabeça também, viu? Enfim. Mas é mais uma impressão minha, não sei se é de fato isso. Não, eu acho que o Alex Kidd é tão visualmente complexo quanto o Mario, assim. Eu acho que dá meio que dá na mesma. É que é foda porque é difícil julgar isso. Agora, né? Agora, já tendo nós quatro vivemos décadas e crescemos com o Mario, sabe? E interpretações diferentes do Mario, né? Pô, Mario na praia de um mamilo pra fora. Exatamente. Foda. Mario juiz de boxe, Mario jogando futebol, Mario, né, fazendo de tudo. E de fato, se for olhar, nossa, o que que esse mascote tem pra fazer sucesso? Pô, o Sonic tinha que ser muito maior do que o Mario, né? Até aí. Não, exatamente, mas aí, quando a SEGA, quando ele é 1990? É, começa a desenvolver em 90, mas lança em 91. É, quando ela faz o Sonic é, em questão de design, talvez o melhor mascote, assim, um dos melhores. Eu acho o melhor, assim, eu acho difícil disputar com o primeiro Sonic. O Sonic, visualmente, a gente já falou isso, né? Eu acho incrível, acho um trabalho de design absurdo, muito, muito foda mesmo. Como ele foi criado, né, o que que ele tá representando, é muito um mascote criado em laboratório, né, pra ser o que, exato. É o que a cultura estava pedindo naquele momento, assim, sabe? Sim. Porque ele vem muito pra ocupar aquele espaço ali do radical anos 90, assim, no comecinho dos anos 90. No comecinho, E vem pra estabelecer, assim, eu acho que... Não, depois dele todo mascote radical. Exato, né? Tipo, você vê que não teve tantos mascotes que tentaram imitar o que o Mario fez. O Alex Kidd talvez seja o mais próximo, realmente. A princípio, né, nas reuniões ali, eles tentaram imitar o que o Mario fez, que o primeiro mascote era pra ser um tal de Eggman, né? Ah, é, né? Teve isso. Que era um gordinho bigodudo. Pois é. Mas o gordinho barrigudo é o vilão. Uou! Nossa, eles são muito radicais. O Sonic realmente ele é absurdo nesse sentido, assim, de quão bem ele foi criado, o espaço que ele ocupou, o que ele representa, e a força, né, desse design, e a força desse marketing, a força mais até do que justamente dos jogos, né? Então, eu sei que eu tô atropelando um assunto aqui, mas só vou aproveitar que a gente tá falando do Sonic e dizer que, na minha opinião, o Sonic é o melhor mascote já feito nos videogames. Eu concordo. Porque a gente teve essa conversa brevemente em algum saideira, que eu comentei que eu acho que o Sonic é o melhor mascote do que o Mario, por exemplo, apesar de o Mario ser um personagem mais forte, porque o Sonic, ele consegue ser o que ele é e ter a força do personagem e trazer atenção pros jogos, apesar dos jogos. Apesar dos jogos, o Sonic segue firme e forte. E quem gosta de Sonic, gosta muito do Sonic. Muito do Sonic. É foda, né? Claro que é um exercício de especulação, a gente nunca vai saber, né? Mas imagina, o que que teria acontecido com o Mario se todos os jogos do Mario fossem um jogo merda? Você acha que ele teria durado como mascote? Eu não sei. Acho que não, viu? Eu acho que não também. E tá, tudo bem que os jogos do Sonic não eram merdas, né? Os primeiros jogos ali são, né, jogos muito bem quistos ainda. Mas, né, eu acho que ele ter se sustentado, né, por tantos baixos aí de sua carreira, eu acho que diz muito sobre a qualidade do design, a qualidade do mascote em si. Exato. E a SEGA nunca tentou, né, outro mascote sem ser o Sonic depois, André? Do jeito que o Sonic era, né, pra substituir o Sonic, acho que não, né? Cara, mas tem outros meio que mascotes. Sim. É. Com o Blinks. O Knights não é isso, mais ou menos? O Knights, mais ou menos, mas tipo, o Blinks, apesar de ninguém lembrar dele, ele era pra ser um mascote do Xbox, assim. Mas do Xbox, né? Ele foi feito pra isso, mas tipo, da SEGA. Da SEGA pro Xbox. Sim, sim. Embaixador da SEGA no Xbox, assim. Mas quer dizer que eles nunca, tipo, ok, acabou a era Sonic, não, né? Não, nesse sentido não. É. Mas eles tiveram outros personagens muito icônicos, né, ao longo dos anos. E uma coisa que eu destaquei aqui, o Segata Sanshiro, né? Que foi da era do Saturno ali, né? Que era um personagem que começou a aparecer em comerciais, né? E depois ele até chegou a ter um jogo próprio, né? Sim. Mas que é interessante como que em comerciais, né? Eles usaram esse personagem como uma coisa recorrente, né? E que tinha sua própria narrativa e tudo mais. E que começou a ser reconhecido. Isso foi mais no Japão, né? Aqui não teve. É. Mas por lá funcionou ele, né? Ele ainda é o ator que fazia, né? Ainda é muito querido, muito lembrado pelo papel e tudo mais. Que é só um karateka, né? Não tem nada de... Ele é um judoca, na verdade. Um judoca, isso, perdão. E que ele chega pra descer a porrada em quem não está jogando Sega Saturn. Isso. Oh, corretíssimo, na verdade. Exato. Então isso foi algo também que deu muito certo. Mas você pode pensar, pô, sei lá, uns bonecos de Virtua Fighter, uma Ulala, assim, né? O moço do Yakuza, né? É, de certa forma. Amigo, né? Kiryu, total, é um mascote moderno, né? Eu diria. Sim, sim. Aquele macaco na bola. O Ai Ai. O Ai Ai. Ai Ai. E Mimi. Ai, ai. Oh, mas falando de outra empresa do Japão, a Namco tem muito mascote também. Tem. Bem sucedido muitos deles, sim, né? Sim. Tipo, a gente já falou do Pac-Man, já falou do... Qual que foi o outro que falou depois do Pac-Man? O Dig Dug. O Dig Dug. O Dig Dug. Teve nos anos 90 um que é levemente radical, que eu e o Rafa, a gente gosta do Klonoa. Klonoa, sim. Sim, eu gosto muito do Klonoa. E ele até usa o Pac-Man no chapéu dele, é, porque agora ele é da nova geração. Uou. Botou o Pac-Man no chapéu. E hoje em dia, quem diria? O maior mascote da Namco hoje em dia é, sei lá, o Soler. Não, pô, é o... O Jin Kazama, pô. O Rei Hat. Olha, o Rei também Hat, são, bons, é. São bons mascotes também. Mas seguindo aí, né, nessa onda de empresas com seus consoles dos anos 90, que tentaram emplacar mascotes, outro que teve muito mais sucesso no Japão do que no Ocidente foi o Bonk, né, que é o mascote, enquanto Bonk, do TurboGrafx-16, né? Mas no Japão ele teve muito sucesso como mascote do PC Engine, né? Que foi o console da NEC, da NEC, lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E no Japão ele é o PC Genjin, né? Que é esse trocadilho com PC Engine. Que é uma criança cabeçuda de novo. É, né? É, das cavernas. É, só que dessa vez muito cabeçuda. Tanto que o poder dele é se jogar de cabeça nos bichos, né? Exato. Dá um peso na cabeça, exato. Isso. Só que ele é uma criança também das cavernas, né? Isso, isso. Mas é engraçado que eu conheci o Bonk primeiro como um jogo aleatório de Super Nintendo. Sim. Porque ele, né, ele... Porque ele passou pelo processo Sonic antes do Sonic, né? Porque, tipo, ele começou, acho que o primeiro jogo do Bonk é exclusivo do PC Engine, do TurboGrafx, e aí depois eles... melhor a gente lançar isso aqui pra tudo que tiver aí, né? Pois é. E aí tem vários outros jogos do Bonk. É o Super Bonk, né? No Super Nintendo. Tem o Super Bonk, tem o, tipo, Air Zonk. Uau! Air Zonk! Uau! Essas porras. Clássico. Esse é um que é interessante você ver a ideia por detrás dele, né? Que é ter essa coisa meio fofa, né? Tipo, é um mascote que ele chega com o fofo num momento que todo mundo queria mais o radical, né? Uhum. E eu acho que isso, nessa época, ele funciona mais no Japão, né? Por conta dessa estética anime e tudo mais. Mas ele também é um pouco contravetor, né? Tipo, ele é um menino safadinho, sabe? É, mas ele é fofo, né? Nisso, né? Ele não tem aquele ar radical do Sonic e de outros mascotes dessa época. Ele é tipo um Shin-Chan, assim. É, um pouco, é. Um mascote que vem nessa época também e que é bem fofo e acaba dando mais certo no Japão, mas ainda dá certo no Ocidente, principalmente depois, é o Kirby, né? Kirby, é, sim. É, o Kirby demora, né? Pra ter o seu reconhecimento no Ocidente, ele demora um pouco ainda. É, acaba que nessa época dos anos 90, é muito realmente mascote radical, né? E curioso que a empresa que chegou pra dominar o mercado nos anos 90, a tal de PlayStation, ela começou com um mascote, o Polygon Man é um mascote do Play 1? Foi uma tentativa de, né? Uma tentativa de ter uma entidade que falaria pelo PlayStation, assim, né? Mas que foi muito imediatamente fracassado. Né, que foi algo que eles lançaram na E3 de 95, que era basicamente o vilão do Star Fox, assim, né? Que era uma cabeça gigante feita de polígonos. E é muito feio, é um negócio muito feio, é horrível. É o pior mascote dos videogames. Que é bizarro que era pra dar essa sensação de nossa, é o futuro, é a realidade virtual, só que passava muito mais essa coisa de tipo, não, esse é um 3D meio velho já, tipo, não representa essa inovação de 3D texturizado e tudo mais que vocês estão trazendo, né? Então... Me parece, meu Deus, que monstro assustador é esse, sabe? Isso. Que criatura abissal é essa? Não deu muito certo. E não sei se por conta disso, né, mas o PlayStation em si, né, enquanto empresa, acho que nunca se esforçou muito pra gerar, que nem fizeram com o Sony, né, pra criar de laboratório um mascote, assim, ou pelo menos demorou muito, né? Exato, tipo, o primeiro mascote que eu associo ao Play 1 e, aliás, vários mascotes do PlayStation nem são da Sony, né? Exato. É. Tipo, o Crash. É. Sabe? Que o Crash era o quê? Ele era da Universal? De quem ele era, né? Nessa época. Ele foi feito pela Naughty Dog. Isso, mas com financiamento da Universal e da Sony, se não me engano. É. Ele passa a ser associado muito ao PlayStation no período que os jogos dele eram exclusivos, mas essa associação, ela se perde, né, com o tempo, assim. Ela começa a ser mais diluída, né, e ele deixa de ser associado na época do Play 2, por exemplo, já não é mais tanto, né? Já, não, até porque no Play 2 já tem jogo do Crash no GameCube já. Exato. Mas olha só, a Sony, ela sentiu falta do mascote, porque ela perde, entre aspas, o Crash e o Spyro, pra ser geral, mas do PS2 a Sony vai atrás de mascotes próprios dela. Sim, sim. Que vai com o Ratchet & Clank, vai com o Jak and Daxter, o Sly Cooper. Sly Cooper, e todos são propriedade da Sony. É, no próprio Play 1, a Sony ainda tem o Touro, né? Que é aquele gato. Gatinho, desenho, né? É. Mas é um mascote muito só pro público japonês. Sim, é. Eu nunca tinha visto nada dele, tipo, antes de, sei lá, de PlayStation All-Star Battle Royale. Isso que eu ia falar. Você viu ele pelo menos no Battlestar. Então, eu comecei a ver ele como avatar do PS3, sabe? É, né? Que pode crer. Ele vinha como a opção de avatar e eu, tipo, que boneco é esse? E aí você vai, tipo, descobrir que é, tipo, é um jogo de bichinho virtual que saiu no final do PS1, né? Uhum. Tiveram vários jogos depois no PS2 também, mas que realmente ficou bem só no Japão mesmo, até o PlayStation Battle Royale. E na época do PS1 ainda, um outro candidato forte a mascote, lá no final do PS1, é o Apescape, né? Os macaquinhos do Apescape. Os macacos, do ele representa bastante essa transição PS1, PS2 na minha cabeça. Sim. E aí no PS2 tem isso, né? Tem todos esses que o Sushi falou, né? Jak and Daxter, Ratchet and Clank, mas também tem um aí que ele é meio controverso se é mascote ou não, que é o nosso amigo Clayton, né? O Kratos. Agora que ele é barbudo, é mais fácil fazer um ursinho de pelúcia. Pode dizer que... Então, mas eu acho que Kratos é um mascote, sim. Ele representa muito a PlayStation, a marca PlayStation. É, sim. Sabe? Eu também acho. Você dá o braço a torcer no Kratos? Tendo... Eu sou obrigado. Se eu preciso aceitar o Mario e o Master Chief, eu tenho que aceitar o Kratos. E a Lu do Magalu... Exato. Ainda mais, né? Acima de tudo, a Lu do Magalu tem que aceitar o Clayton. Não tem jeito. No mundo de barriguinha mole, No mundo de dolinho, tem que aceitar a Lu da Magalu. Tem que aceitar. Não tem jeito, não. Ele ficou muito forte, né? Tanto, vamos dizer, nessa segunda metade do PS2 e bastante ainda no PS3, né? Como um dos personagens mais icônicos aí do PlayStation, né? Uhum. Eu acho que ainda mais no Brasil, né? Sim, teve no muito, Brasil, muito forte aqui. A marca God of War é muito forte no Brasil. Muito, muito. É. E no PS3 tem algumas outras tentativas aí também, com o Sackboy, né, do Little Big Planet. É verdade. Que cumpre esse papel aí do bichinho, né, que pode ser muito usado em crossovers também, que pode ser muito usado pra marketing, pra merchandising e tudo mais. Mas também temos outro mano, né, que chega aí, um sujeito de camiseta. E topetinho. Que é o Nathan Drake, né? É. O Nathan Drake e o Joel, a Ellie. Putz, aí é foda, né? Porque realmente, por exemplo, eu acho que o Kratos, ele é mais usado como um ícone, né? Da marca. Porque ele é mais caricato, né? É, do que o próprio Nathan Drake até. E com certeza muito mais até do que Joel e Ellie, por exemplo. É, o Joel e a Ellie, eu diria que eles não são mascote. Eu acho que eles nunca nem tentaram, da impressão que eu tenho, assim. Ser essa figura que representa a marca, assim, eu não acho que foram usados dessa forma, não, mas eu acho que também é argumentável aí. É difícil você... Tudo bem que o Kratos, que nem você falou, ele é mais um símbolo, né, sei lá, mas é que é engraçado pensar, tipo, na Ellie como mascote depois de ter jogado Last of Us 2, assim. Exato, tá ligado? É. Olha... Mascote sanguinário, tá ligado? Ela pula e quebra a caixa. É verdade. É verdade. É verdade. Caixa e cabeça. Exato, barriga. Mas, ó, no começo do Play 4... É no começo do Play 4, né? Que tem uma tentativa de introdução de mascote. É? É, que não é no começo do Play 4 que tem aquele PS Room, alguma coisa assim? Ah, sim, Playroom. Achei que você ia falar do NEC, Rafa. Porra, é verdade! Caralho! No começo do Play 4 tem o NEC! O NEC é mascote. Ele é mascote. Ele tentou. Tentaram. Podia ter um jogo bom pra acompanhar. Um pequeno período, assim, eles tentaram emplacar o NEC como mascote. É verdade. Mas nesse mesmo período também já tinha o PS Room lá, não é? É, o Playroom, ele lançou. Playroom, né? Isso. Não sei como que chamava. Ele já lançou junto com o PS4, né? Pra demonstrar coisas do controle, da câmera. É. Esse meio que um showroom, assim, dos potenciais do console e tal. E ele já veio com os Astrobots, né? Isso. Sim. Nesse momento, os Astrobots, eu diria que eles ainda não são um mascote. Eu acho que eles viram mesmo com o jogo VR. É. Os Astrobots aí, eles têm uma trajetória bastante única, né? Porque muitos desses mascotes que a gente vai ver, a gente tem alguns outros fora de consoles, né? De representantes de consoles pra falar. A maioria começa com a intenção de ser um mascote, né? Começa, tipo, a gente vai criar esse jogo quase como um veículo pra te alimentar esse mascote aqui, ó. O que a gente quer, na verdade, é que você se afeiçoe por esse mascote, porque é através dele que a gente vai te vender muito mais coisa depois, né? É um plano de mídia, quase. Uhum. E o Astrobot, ele é meio que... O caminho é inverso, né? Que ele começa só como um personagem meio genérico, aleatório, assim, num jogo, não é nem um jogo, né? Num aplicativo que ninguém ligou muito na época, assim. Tirando pessoas que faziam live fumando maconha no Justin TV, na época. Mas ele vai crescendo, né? Com cada lançamento dele, ele vai crescendo e galgando um status aí. Sendo que hoje, eu acho que ele... Até engraçado, né? Como que visualmente ele representa o PlayStation 5, né? Exato. É porque o PlayStation 5 lançou com um mascote, que foi ele. Com as cores do Astrobot, né? Exato. Que isso é muito engraçado. Será que eles consideraram isso? Será que é algo que eles fizeram intencionalmente, né? Porque o azul, branco, preto ali, né? São as cores do PS5, são as cores do Astrobot. E são as cores do Astrobot há muito tempo já, né? Desde a época do PS4. Não sei se foi um esforço consciente, mas de certa forma casou, né? Como esse mascote do PlayStation 5. Acho que principalmente agora que o jogo vai lançar, né? Acho que vai solidificar bastante isso. E lançaram um controle que é a cara dele. Exato. Não, inclusive, se você tá ouvindo esse podcast aqui, o jogo já lançou. É. Porque ele lança dia 6 de setembro. Caralho, já. Nos conte aí como é que tá. Socorro. Sushi, sexta que vem. Caralho. Nossa, gente, é muito jogo. É que muito isso? Jogo, muito jogo. Sexta que vem, que é meu aniversário, inclusive. Mas olha só, no lado verde da força, que expressão odiosa. Não, péssimo, péssimo. Péssimo. Eu espero que... Falando de mascote, né? Anos 90. É. Não é verdade? Não, anos 90 não. Anos 2000, né? Exato. Mas essa discussão... É. O Tengu puxou aí o que foi uma das primeiras tentativas do Xbox de emplacar um mascote, né? Uhum. Grande Blinks, The Time Sweeper. Um sucesso arrasa quarteirões aí pro Xbox. Que eu tive que procurar o que era. Ele até montou uma banda depois, né? Isso, Blinks 182. Com 182 isso. Pessoas. E assim, nesse período, o comecinho do Xbox, tem alguns, né? Tipo o Voodoo Vince. Ah, aquele da Rare, da Elements Stubbs of... the Zombie. Não, a Power of Elements, K.O., alguma coisa assim. Cameo, isso. É importante notar que o Blinks, ele foi desenhado pelo Naoto Oshima, né? É, então, que é o mesmo design do Sonic. Ah, eu gosto do design do Blinks. Eu nunca joguei os jogos pra saber se é bom, inclusive. Nunca consegui jogar, pra ser bem sincero. Porque eu não tinha Xbox e não... Ah, por não ter, entendi. Por não ter. Às vezes é porque você tentou jogar e, meu Deus, que coisa horrível. Não. Mas é assim, o Blinks foi uma tentativa nesse começo, mas quem emplacou como mascote mesmo, usando esse termo bem amplamente aí, foi justamente o Master Chief, né? É um daqueles que definitivamente não foi pensado dessa forma, né? Acho que ninguém na Band, ninguém, quando Halo ia lançar o primeiro Halo pro Xbox lá em 2001, pensava nisso, mas se tornou essa figura que é muito representativa da marca. E é engraçado também que é uma daquelas coincidências, acho que não foi pensado nisso, né? Mas o personagem verde, com a cor do console. É. E é um jogo em primeira pessoa, que você passa uma parte do tempo nem vendo. Exato, curioso, né, que hoje em dia, a Xbox, ela tem sob suas asas, né, porque ela comprou uma gama muito grande de bons mascotes, sim. Né? Sim. Nossa, uma assustadora. Crash é Xbox agora, porra. É. Exato, Spyro é Xbox agora. É. Banjo é Xbox agora. Exato, agora, né? É. Então, mas você sabe qual que é um mascote muito grande da Microsoft, que as pessoas não se a Microsoft, porque os jogos desse mascote tem em todo lugar, que talvez seja o maior ou um dos maiores mascotes dos videogames hoje em dia. Steve do Minecraft, exatamente. Foda isso aí. Mas aí que tá, ele não é um mascote da Microsoft, né? Ele é um mascote de Minecraft, porque ele realmente não tá representando a Microsoft, porque ele tá em todo lugar. Ele é um mascote que a Microsoft tem, mas não é um mascote do Xbox, da Microsoft, O Clippy é um mascote do Word? Com certeza. Ele é um mascote do Word. Que não recebe o devido respeito, inclusive. Justiça pelo clipe. Aí, André, você botou aqui Marcos Fenix. Você acha que o Marcos Fenix era um mascote? Não. Eu acho que, assim, tanto quanto, sei lá, durante sabe? Durante um período, eu acho que... Ele foi, sim. Eu acho que ele foi, sim. Eu acho que durante um período, o Gears foi maior do que Halo até, assim. Principalmente naquele... Depois do 3. Do Gears 3 ali, Pode crer. Eu acho que foi, sim. Gears foi muito grande. É. Vou falar, eu queria muito... Desculpa aí, fãs do Xbox, mas eu queria muito que a Microsoft e o Xbox dessem atenção e valorizassem esse tanto de personagem bom que eles têm, sabe? Ah, mas não vão. Obrigado, André. Não sai nem jogo, porra. Vai valorizar mascote agora? Ah, porra! Um mascote que é muito associado ao Xbox hoje e a gente especial associa ele por maneiras horríveis. Battletoads. É verdade. Pobres Battletoads, né? Que lançaram ali Sério? Pra comer o lanche dos Tartaruga Ninja e hoje em dia cometem crimes terríveis na internet afora. Exato. E aí, pra fechar aqui esse bloquinho que eu coloquei das donas de consoles, né, e plataformas, eu coloquei a Valve, que de certa forma é a dona da maior plataforma de PC aí, né, o Steam. E tem alguns seres, né? Algumas criaturas que representam a Valve. Durante um tempo, o Valve Guy, né? Que aparecia nos logos dos jogos, assim, o cara de cavanhaque com a válvula no olho, assim, era muito icônico da empresa, mas eu não acho que chegou a ser um mascote ou ser usado fora disso. Era só um logo, né? Tipo, só... É. Assim como eu também não acho que o Gordon Freeman, que é o protagonista do Half-Life, ele chegou a ser usado como um mascote. É, eu acho que ele é bem icônico, né? Ele representa muito bem Half-Life, mas a Valve, eu não sinto que rolou um esforço dela de usar ele como esse baianinho, né? Essa Magalu, assim, pra representar a marca. Eu acho que o Heavy do Team Fortress 2 é mais mascote do que... Exato. Até, sei lá, GLaDOS. É, eu ia falar isso. Né? Eu associo muito a GLaDOS. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um personagem pra ser, tipo, esse aqui é o mascote da Valve, eu acho que eu iria no Heavy também, entendeu? É, né? Então, mas hoje em dia... Não, tudo bem. Hoje em dia a Valve, sei lá o que é a Valve, sabe? Mas durante muito tempo o Heavy era quase até o embaixador do PC nos jogos, assim. Tipo, ia sair o jogo do Sonic de corridinha, botava o Heavy, o carrinho do Heavy. Uhum. É, ia fazer a parceria com a Telltale lá no jogo de pôquer, era o Heavy que botava pra jogar pôquer, sabe? É. Então é meio que esse papel do mascote, sabe? Ele é quase um embaixador da marca junto a outros ambientes, digamos assim. Faz sentido, faz sentido. Então, Solid Snake é o mascote da Konami. De certa forma, né? Sim. Porque ele foi seu embaixador pro Smash, né? Isso. O que é uma loucura, assim, né? Pois é. Porque a Konami é outra que tem excelentes IPs, né? E... O Mega Man é o mascote? Sim. Mega Man é o mascote. Sem dúvida. Da Capcom. Sem dúvida. Inclusive, vamos falar disso. Então, vamos falar desses mascotes mais atrelados a empresas aí ou às suas próprias franquias, né? E aí, eu separei uns aqui que eu coloquei eles pré-febre, né? Ou seja, pré essa explosão do Sonic, principalmente, né? Os mascotes dos anos 90 lá e tudo mais. E aí, como a gente falou, né? Tem o Pac-Man, né? Que a gente comentou. Nesse comecinho também, o Bomberman da Hudson. Que eu que amo. Que também é um puta personagem injustiçado aí também, que tentaram, né? Pô, o que não pode dizer é que não tentaram. Tentaram... os mais diversos tipos de jogos pra tentar emplacar ele, então, além daquele conceito original, mas... O problema do Bomberman foi a transição do 2D pro 3D. É, eles não conseguiram, né? Eu acho que foi onde ele mais se perdeu, e aí chegou aquele Bomberman do Xbox e matou ele de vez. Opa, assim. Aí realmente não deu. Eu acho que Bomberman, ele vive uma sobrevidinha hoje em dia, assim. É, então, hoje ele é da Konami, né, Bomberman? É. Saiu aquele Bomberman R, né, no começo da vida do Switch e tal. Saiu o Bomberman R2. Ele tem uma sobrevida hoje em dia. Assim, você sabe o que ele tem uma sobrevida maior do que? Que Mega Man. Esse Bomberman R, ele, sei lá, ele me parece ser só, tipo, o Bomberman 93, só que 3D de novo, não, assim, sabe? Não é mais do que isso não, eu acho. Mas ele tá aí, de fato ele ainda tá aí. É. A Capcom, uma coisa interessante de ver nesse período dos anos 80 aí, é como que eles usaram o Capitão Comando como mascote, né? Porque eles tinham, nas publicidades que eles faziam, né, pra vender os outros jogos, o Capitão Comando, ele vinha como esse personagem que representava a própria Capcom, né? Tipo, Captain Comando, Capcom, né? Ele que apresentava os outros jogos, né? Ele apresentava o Mega Man e, sei lá... Isso é muito louco, não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Não faz o menor sentido. Mas demorou, né? Ele chegou a ter um próprio jogo, Capitão Comando, um beat'em up de arcade, Super Nintendo. Isso precedeu ao jogo? Muito antes. Nossa. O jogo é do começo dos anos 90, isso já acontecia nos anos 80 Nossa. E tudo. E depois ele chegou a aparecer em jogo Versus, né? Tipo, Marvel's Capcom e tudo mais. Mas o Capitão Comando mesmo, ele ficou relegado a esse período meio obscuro aí dos anos 80, como quase que uma representação da própria Capcom enquanto entidade, né? Mas sem dúvida o Mega Man é talvez, em termos de mascote, seja o mais representante, Leon. Mais representativo eu da Capcom. Eu acho que não. É? Sabe quem eu acho que é o mascote da Capcom? Leon. Ryu. O Ryu é forte, né? É, mas eu acho que o Mega Man é mais. Então, o Mega Man acho que é mais forte pra gente. As pessoas nem sabem quem é Mega Man hoje em dia, Na verdade, eu acho que mais mascote que o Ryu hoje em dia é tipo, sei lá, gato do Monster Hunter. Tá ligado? Sim, é verdade. É. Algo do gênero. Os são bem mascotes. É. Mas é que o Ryu tá, tipo, em todo lugar da Capcom, se tem Ryu. É que eu acho que o Mega Man é realmente, assim, ele tá devendo jogos, né? Mas eu acho que ele é um daqueles personagens que ultrapassa o jogo, né? A iconicidade do Mega Man, eu acho que ele ainda é muito reconhecido. Não, eu acho que o design do Mega Man, assim, é top, assim. Eu amo o design do Mega Man. Inclusive dos outros Mega Mans que depois vão vir por aí, as evoluções, o X, o ZX, eu amo o design de todos, assim. Um dos poucos... Como é que fala? Tem frango, aquele negocinho que você monta, que é tipo Gampa, esqueci o nome. Model Kit. Modelo de plástico. É, modelo de plástico que o pessoal chama. São dos poucos modelos de plástico, Model Kit, que eu tenho vontade de comprar pra montar, são os do Mega Man. Eu acho o design do Mega Man irado, assim. Muito sim, foda. É. E o Mega Man, eu acho que é um caso um pouco Sonic, assim. Não que os jogos sejam ruins, mas que é maior que a própria marca. Porque os jogos estão aí há 30 anos sem sair, mas ainda é um personagem reconhecível. No assunto lá de embaixador, é o Mega Man que tá indo representar a Capcom numa série da Amazon lá, ó. É verdade. É verdade. Então, o mascote da From Software é o robô gigante. Isso, não, é o Keanu Reeves. Perfeito. O mascote da From Software é o Keanu Reeves. Isso. Mas, ó, André, você botou aqui também o mascote da Square nessa época pré-febre de mascotes? Eu coloquei o Chocobo, né? Que eu acho que ele corre em paralelo, né? Eu acho que ele não tá... Na verdade, os mascotes da Square nessa época, né? Você pode colocar o Moogle, você pode colocar alguns outros aí, até, sei lá, você pode pegar uns personagens mesmo, um Cloud da vida. Eles correm mais em paralelo a essa febre de mascote que tava acontecendo dos personagens radicais, né? E o Chocobo, ele aparece pela primeira vez o quê? No 3? 3. É no 3. No 3, né? Então já é meio que ali anos 90, né, e tal. Mas ele ganha força mesmo, vamos dizer. Acho que 4, 5, né, principalmente. É. O caso da Square é um pouco diferente, eu acho, meio estranho, porque eu acho que o próprio Chocobo, acho que não foi criado pra ser um mascote, propriamente dito, assim. Não, era só uma montaria mesmo. Mas ao longo da história da Square, vários inimigos viraram mascote, tipo Tom Berry virou mascote, o Cactuar virou mascote. Eu diria que o Chocobo, ele foi mascotizando, porque ele foi ficando cada vez mais fofinho e marketeável, assim, sabe? Mas se você pega a capa do Final Fantasy V, ele já é bem mascotinho ali, hein? É que ele já é que o protagonista já tinha, né, um Chocobinho então. E tal. É. Mas assim, um exemplo clássico de virou mascote é ele tem jogos, tem inúmeros jogos de Chocobo. Falando em mascote da Square, que hoje em dia é Square Enix, né? O mascote muito forte dos videogames é o Slime. Verdade. Sim. Dragon Total, Quest, né? É, muito. Sim. Bastante. Outro que meio que não era pra ser um mascote, propriamente dito, né? É, mas o design mas é tão icônico, né? Que, sim. Que tem jogo próprio, tem merchandise pra caralho. Eu diria que a Square Enix, né? Ela tem menos mascotes da Square e ela tem muito mascote que representa aquela série, assim, que é muito forte pra aquela série. Como o Slime pra Dragon Quest, o Jack Frost pro... Mega Ten, sabe? Mas aí no caso é Atlus, mas... Espera, o... Ah, é verdade. Porra, não é. O Chocobo pro Final Fantasy, aquele o coelhinho... Sephiroth. Não, aquele coelho pra série mana, sabe, Tengu? Uhum. Sim, ele é total mascotinho também, sim. Ele só não tem jogo. Mas aí, ó, na febre em si, nossa, tem muito mascote, gente. Meu Deus, não dá nem pra citar todos aqui, né? Mas só pra dar uma pincelada rápida. Um, que é clássico, e esse é um exemplo maravilhoso de mascote, que é o mascote da Accolade, né? O Bubsy, nosso querido Bubsy aí, que é um mascote... Que foi tentado criar em laboratório, mas deu super errado. Não, exato, porque assim, o lance do Bubsy é ver o poder do marketing, porque o jogo mesmo ele atrasou muito, né, e demorou a ser lançado, então muito antes de ter jogo do Bubsy, o Bubsy tava sendo empurrado goela abaixo de revista, né, e comerciais, publicidade, desenho, exato, pra vender esse personagem que tava chegando aí no grande jogo, né, que ia, pô, enlouquecer a molecada e enlouqueceu de raiva, né, porque, pelo amor de Deus. Nossa, sabe o que? Eu não acho o design do Bubsy legal. Mas ele é muito daquela época, né, ele é muito, feito em laboratório mesmo, sabe? Então, mas o Sonic, ele é eterno, assim, eu olho pra ele e fico, caralho, o Sonic é foda, hoje em dia, eu olho o Sonic clássico, ele na capinha fazendo não com o dedo, eu falo, que foda, eu olho o Bubsy e tipo, caralho, parece um gato atropelado, que coisa feia do caramba. Mas é o que falta, falta no Bubsy é o quê? Dignidade, ele não tem dignidade. Não tem dignidade nenhuma. O Bubsy tem vergonha do próprio corpo, né? Ele usa camisetinha ali, pá. Ele usa camiseta, se ele tivesse tetinha, pelado, né, de tênis. Assim, igual eu. Mas ó, quem anda pelado também e não tem amor próprio é o Gex. Pô, pior que eu gosto muito do terninho, Gex. Né? Ah, não, eventualmente no 3 ele tá com terninho fazendo referência ao 007. Cara, eu não sei, eu preciso, o Gex, aquele Gex 3D do Play 1, por algum motivo eu adoro esse jogo. Qual? É o 2 ou o 3? O primeiro. O 3D mesmo. 3D, que parece Mario 64, tem estrutura de Mario 64. Então é o Gex 2. Ah, é o 2? Porque eu tenho um carinho muito grande com o primeiro Gex, o plataforma 2D. É porque o primeiro Gex, ele é gráfico do Donkey Kong Country, assim, né? Não, renderizado. O que eu queria falar era o primeiro Gex, tipo, eu não sabia que tinha dois, quer dizer, não sei se tem dois Gex 3D do Play 1. Tem. É o Gex 2 e o Gex 3. Existem três jogos do Gex. Ah, o primeiro, okay, ele okay. é gráfico pré-renderizado estilo Donkey Kong. Isso eu lembro. E os outros dois são 3D, tipo Mario 64. É, tá, o que okay. eu mais joguei foi o terceiro. Into the Gex. É. Into the Gecko. É. Gecko, isso. O segundo, pelo menos no 64, eu acho, não lembro, tinha a fase do Titanic, era muito foda. Não, é que, pra quem não conhece, Gex é só referência a filme, né? Todos os jogos dele é referência a filme. É, porque ele se passa no mundo da televisão, né? É, isso. No primeiro jogo ele é só, tipo, eu ia falar um cara, mas ele é uma lagartixa, mas é um cara que chega em casa pra ver TV e é sugado pra dentro da TV e vive o mundo da TV. E é isso. Mas aí nós temos da Irene, o querido Rocky Rodent, nós temos da Titus, o Titus, né? Titus the Fox, tem da Sunsoft, Aero the Acrobat, o Croc da Argonaut, né? Que começa como um jogo do Yoshi, né? E a Nintendo não quer. Tem o Spyro da Insomniac, né? A gente já falou do Crash, obviamente. O Earthworm Jim da Shiny. O Sparkster. Gostava muito do Sparkster. É verdade, né? Da Treasure, né? Rocket Knight Adventures. Isso. Sim. O moço do jogo que você gosta, o loirinho pirata, ele é um mascote. O Guybrush? É, o Guybrush é um mascote. Não, não. O mascote da LucasArts é o Chuck the Plant. Não, não é. É uma planta que tá em todos os jogos e eles usavam de ícone. Não, e... o Guybrush é um mascote, André. Não é, não. Ele não representa muito a LucasArts. Não acho, discordo. O mascote aí que as pessoas não se lembram muito é o Sonic Blastman. Quem é isso? Isso eu não lembro mesmo, não. Que? Ah, sabe a máquina de dar soco no shopping? Ah, pode crer. De óculinho, assim, né? Isso, ele tinha luva de boxe e um óculos e tem um beat'em up de Super Nintendo com ele. Caramba. Caralho. É verdade. É. Que loucura. Tem até o 2. Então, pois é, Sonic Blastman. Daí, a Rare teve, né, Banjo-Kazooie, teve Conker. A Epic teve o Jazz Jackrabbit, que era um clone escroto do Sonic, né? Um coelho verde. O clone escroto do Sonic, é foda. Poderia dizer, então, que o Duke Nukem que era um mascote também. Era um mascote. Pode. Exato. O Dungai é mascote, pô. O Dungai era um mascote, com certeza. Se a Isabelle é mascote, o Dungai é mascote. É o seguinte, se pediram pra botar no Smash, é mascote. Essa é a linha. Uhum. É. Mas olha só, André, eu queria falar de uma vertente aqui que você não colocou, que são marcas do mundo real indo pro videogame através de um mascote. Isso mesmo, né? É verdade. A gente teve o Cool Spot, da 7-Up. Uhum. A gente teve o Pepsi Man, clássico Pepsi Man, ótimo jogo de PS1. Teve o Yonoid, né, da Dominus. Isso, o Chester Cheetah. Chester Cheetah. E é verdade, teve o Zool, que era um personagem do Chupa Chups. Chupa Chups. Caralho! É que, na verdade, o Zool em si, ele é um personagem original, mas aí o jogo foi patrocinado pela Chupa Chups e acabou se tornando... Entendi, eu achei que eu conheci ele já conectado, as duas coisas. E também tem, não é um mascote criado pra videogame, mas, né, tem um jogo que é o reizinho do Burger King. Tem a série de jogos King, no 360. Sim, é verdade. E provavelmente tem mais, viu, porque isso foi uma coisa muito comum realmente acontecer na época. E aqui, né, passou a febre, né, muitos desses mascotes não emplacaram, né, os próprios mascotes que tinham emplacado originalmente falharam em fazer a transição pro 3D, muitos deles, né, muitos deles amargaram esquecimentos ali, e mascotes foram perdendo importância, né, eles continuaram existindo, mas não com aquela mesma importância dos anos 90. Foda perdendo a importância fora da Nintendo. É, claro, né, assim. É, mas acho que mesmo dentro da Nintendo, tipo, eles continuaram tendo mascotes, mas como era a importância de se pensar num jogo já com mascote, eu acho que meio que deixou de ter um pouco. Só que a gente ainda tem mascotes. A gente tem mascotes e mascotes continuam acontecendo, né, e existindo ainda no mundo moderno dos videogames, né. Mas a maioria é mais por oportunidade, eu acho. É, não por intenção, né. É. Então você tem aí, por exemplo, né, um dos grandes mascotes vindos oriundos dos jogos independentes, o Sans Undertale, né? Exato. Caralho, né? Nome Sans, sobrenome Undertale, né? É um aí que tá, né, como brinquedo e... Você não diria mais que o cachorro que representa... O Sans é muito mais, hein? É mais, como mascote? Eu acho que sim. É, não, pô. O Sans é... Lembra, Sans no Smash. O Sans tem uma roupa no Smash. É verdade. É porque ele é um personagem forte, mas talvez o Toby Fox tenha como mascote o cachorrinho, entendeu? Talvez o Toby Fox tenha pensado mais no cachorro como esse ícone, mas eu acho que a comunidade tomou o Sans como... Como esse mascote. O Shovel Knight é o mascote do... Da Yacht Club, sim. Tem o Steve do Minecraft, né? A Shantae, né? Uma menos moderna, mas talvez tá mais forte hoje em dia do que nunca. Sim. É. Danganronpa tem o Monokuma, né? Sim. Animal Crossing tem a Isabelle, o que é interessante, porque a Isabelle enquanto mascote, enquanto esse ícone de Animal Crossing, é algo mais recente, né? Porque Animal Crossing, pô, antes, tentou emplacar o Cake Slider, tentou emplacar, sei lá, Tom Nook. Assim, eu diria que até que ela nem tentou, tipo, ela emplacou, de fato, assim. Tipo, em certa medida, eles são personagens populares, assim, né? Sim. Eu só diria que a Isabelle é a mais popular de todas, mas todos esses outros são Tom Nook, Kiki Slider, Kappa. Mas essa proeminência da Isabelle é algo mais recente, né? Sim, de fato. Foi o nosso Barbenheimer. Isso. Exato, de 2020. Mas você botou aqui do Five Nights at Freddy's, o Freddy Fazbear, é quase um mascote de criança infantil, né, hoje em dia. Nossa, o que tem hoje em dia de mascote de criança que são curtas de terror do YouTube ou jogos de terror que as crianças assistem. Aquele bicho que é um bicho que tem um sorriso cheio de dente pontudo. Sim, a sobrinha da Thalissa ama esse bicho. Como é que é o nome desse bicho? Eu esqueci. Não manjo, não sei. Tem aquele jogo que caiu no quiz que a gente errou, que era o Bend, que também é uma coisa desse meio de desenho macabro, que também entraria nisso de mascote. É verdade. Raptime? Rap alguma coisa, esse bichinho rosa que você tá falando. Não o nome do bicho, né? Mas de onde vem. Enfim, muitos mascotes, né, gente? Muitos mascotes acontecendo aí mundo afora. E agora eu quero saber de vocês. Eu não sei, a gente faz um individual ou a gente monta um nosso, o top 5? A gente pode montar um nosso, eu acho. Eu fiz um individual aqui, qualquer coisa. Então, agora a gente vai tentar montar um top 5 melhores mascotes de todos os tempos, indiscutível, não adianta questionar, do Jogabilidade. Mas antes disso, então, eu quero ouvir o top 5 que o Rafa fez, pra ver se a gente concorda com ele e onde que a gente muda. A gente toma o dele como um ponto de partida. É porque eu fiz top 5 mascotes, top 5 mascotes do coração, que são os que eu mais gosto, né? Então, por exemplo, no meu do coração, eu botei Crash, Link como primeiro, entendeu? Só que aí eu acho que o top 5... grande mascote, né? Eu acho que top 5 mascotes, assim, em quinto lugar, o Slime, em quarto lugar, Sonic, em terceiro lugar, o Steve, em segundo lugar, Pikachu, e em primeiro lugar, o Mario. Tá tudo errado. Tem Sonic, mas tava em quarto. É que eu acho que hoje em dia Sonic é menor que Steve, mesmo que Sonic seja muito grande. De jeito nenhum. Assim, ó, inquestionável Sonic em primeiro, tá, gente? Eu não vou aceitar... Sonic em primeiro também. Não, pô, Mario em primeiro, não tem como. Sonic. Não. Que sabe Pikachu em primeiro. De jeito nenhum. Não, mas peraí, é top 5 o quê? É por isso que eu falei, no top mascotes... Melhores mascotes. Não, mas aí... ok. Então, não é maior mascote. É então, porque esse top 5 que eu falei é top 5 maiores mascotes. Melhores. Melhores mascotes? Como eu falei, eu botei o Crash, que eu gosto muito do Crash. Gosto muito da imagem dele. Eu não tenho sentimentos em relação ao Crash. O que vocês acham? Ele entraria no top 5? Eu gosto dos jogos, mas eu não me importo com o personagem em si. Eu gosto, eu sou simpático ao Crash. Então, ó, peraí. Vamos primeiro escolher os 5 que vão entrar? Vamos. Então vai, ó. Eu acho que deve entrar Mario. Deve entrar Sonic. Certo. Deve entrar Pikachu? Não. Eu acho que sim. Pô, eu Pikachu acho é um excelente mascote, André. Não. O Pikachu gordinho, sim. Sim, Pikachu gordinho. Mega Man tem que entrar. Eu gostaria que sim. E aí falta só mais um. É Kratos? Não, mentira. E o Bubsy? E a Isabelle? Slime é bom. Eu gosto do Slime. Então esses são os nossos 5? Deixa eu ver. Slime, Sonic, Mario, Mega Man, Pikachu. E Pikachu? Tá faltando um ícone jovem aí, eu acho, hein? Eu tiraria o Pikachu tranquilo, hein, gente? Não, pra botar quem no lugar? Não, mas peraí. Botaria a Isabelle. São os melhores mascotes. Melhores. Qualitativo. Eu tiraria o Pikachu tranquilo. Não, pô. Pikachu paga comédia demais. Não, pô. André, escreve Pikachu e bota no Google. Você olha pra cara do Pikachu e pensa, caralho, é um dos designs mais vendíveis do mundo. É muito bom o design do Pikachu. O Pikachu é tipo Sonic, assim, de qualidade. Da simplicidade dele, o quão eficiente ele é em fazer o que ele faz. Não, eu acho ele apela muito pro fofo. Ah, mas aí o Sonic apela muito pro Ed, porra. Mas eu gosto mais, só isso que eu tô dizendo. Um adolescente eterno. Eu acho que o Pikachu tem que entrar, sim. Eu também acho. Então esses são 5. Agora vamos ver a ordem, então. Então vai, esse aqui é o Sonic primeiro, André? Sonic primeiro, isso é inquestionável. Não, eu não saio daqui enquanto o Sonic não estiver em primeiro lugar. Primeiro okay. Sonic. Ok, depois do Sonic. Aí acho que pode ser o Mario, né? Eu ia falar Slime. Slime? Gosto da ousadia. Eu diria o Mario. Então o vamos botar sim, Mario do, eu, depois eu gosto slime. Do Mario. Mario Slime. O foda do Mario... Pikachu é, em último. É que a Nintendo sabe muito usar ele. Sabe. É, ela sabe criar carisma no senhor bigodudo. É, não, é impressionante. Então, assim como o Sonic é impressionante de não ter jogo bom e ainda é relevante, o Mario é impressionante de ser um baixinho bigodudo, provavelmente calvo, que esconde isso com canetinha. Sem dúvida. E esse é o poder do marketing. Esse é o poder do de marketing. De vender aquele personagem como algo carismático, sendo que no e não, vácuo... E não só carismático, como algo maneiro, porque o Mario é maneiro. Exato. Ele, quando ele chega, assim, tipo, naqueles trailers de Smash, você fala, caralho, o Mario veio pra tocar o terror, agora a parada vai foder. É, o Mario ficaria em segundo lugar, eu acho. O Mario é foda também. Aí depois, a sua forma. Slime, Mega Man e Pikachu. Pô, é que o Slime, por mais que eu ame, assim, que eu ame o Mega Man, Slime é muito absurdo. É muito forte, é muito mas forte. Mas eu concordo, acho que Slime, Mega Man e Pikachu, acho que são... Eu sou a favor. Sou a favor. Eu sou a favor também. Sim, sou a favor. Acho que é bom. Então, o nosso top 5 ficaria em quinto lugar, Pikachu. Em quarto lugar, Mega Man. Em terceiro lugar, Slime. Em segundo lugar, o Mario, que Mario. E em primeiro lugar, o Sonic. O brabo. O brabo. Colocar o Croc no lugar do Pikachu, não? Não, foda. O Shadow no lugar do Mario? Pô, foda. O Shadow, mas ele é o pai de quem? Mas, a gente tem que colocar essa enquete agora. Claro. O Shadow, não. E o Sheldon. Caralho, Sheldon, caralho, Sheldon. O Sheldon. O Sheldon, velho. Cara, é o Sheldon, velho. Quem é Sheldon? A gente pode fazer, pegar algum saideiro, alguma coisa do gênero e fazer o tier list completo. Tier list completo. Então, ó, eu mandei uma tier list, inclusive. É, eu vi. Mascotes ali, que acho muito foda, a gente tem que fazer. Aí a gente põe, assim, um ranking, a parte de todos, que é o do Sonic. Só o Sonic isso, tá nele. Isso, exato. Só o Sonic não, a gente tem que fazer o ranking dos mascotes do Sonic. Isso. Big The Cat, Arrujo, Mighty, todo mundo. E toda a turma. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que escutou. E nos diga, por favor, no Discord, provavelmente, que é onde você tem acesso aí pra gente, qual o seu mascote favorito, indiscutivelmente. É, a gente tem que fazer uma enquete gigante favorito, aí. O seu favorito, não o que você acha que é o mais importante, o mais icônico, qual que você mais gosta. Tchau, tchau! Tchau.